Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega com os maiores ídolos da era de ouro do rádio, com músicas que o rádio tocava no tempo da vovó, um jardim, um coreto, música e a saudade. Ele reside aqui em nossa cidade. É ele, uma pessoa muito bem relacionada, muito benquista, senhor Belmiro Martins, que nos envia uma carta tão simpática, dizendo que ele realmente, ao ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade, várias coisas lhe vêm à memória com essas músicas maravilhosas, aqui enfocadas pela Rede USP Rádio. Este é o nosso objetivo, senhor Belmiro Martins, que as pessoas possam recordar os bons tempos com as músicas bonitas que o rádio tocava na era da vovó. Sim, e para ele que está em nossa sintonia, senhor Belmiro Martins, que nos envia uma simpática cartinha, nós agradecemos imensamente e esperamos que ele continue conosco a nos enviar mais cartas assim. Para ele, Dalva de Oliveira, em arranjo do maestro Borba, do Vicente Paiva, que era maestro, arranjador e pianista, Olhos Verdes, Silvio Caldas, o caboclo querido, Silvio Caldas, o titio, em belíssimo arranjo da MES, gravacita, nos anos 30, lá na RCA Vitor, Silvio cantando, do musicólogo Ali Barroso, na Baixa do Esteiro, ainda para ele, senhor Belmiro Martins, que reside aqui em São Carlos, do J. Cascata. Gravação maravilhosa do repertório Orlando Silva, o cantor das multidões, defendendo Meu Romance. Do mar da cor da mata, os olhos verdes.